desse vagabundo e vem pro meu mundo que eu quero mostrar. Eu sou um cara diferente, a essência do amor pra você eu vou dar. Por que de tanto sofrimento? Declare logo esse amor que te queima por dentro. Essas noites tão vazias, sei que ainda pensa em mim. Enquanto ele está com outra, você podia estar aqui. Larga desse vagabundo mundo que eu quero mostrar. Eu sou um cara diferente, a essência do amor pra você eu vou dar. Larga desse vagabundo e vem pro meu mundo que vai perceber que eu sou bem melhor que ele. No primeiro beijo você vai entender. Eu vou dar. Larga desse vagabundo.